do Senhor. Você lembra as promessas que fez ao teu povo? Agora deixou pra me salvar. Que fez ao seu povo, a glória deixou pra me salvar. O inferno não pode evitar. Obrigado, Senhor, por se lembrar das promessas que fez ao teu povo. Tua mão construiu tudo novo em mim. Sou tua casa, tua vida em mim. Era de pedra, a minha mente paralisou. Teu amor chegou e com força esmagou toda pedra em mim. Vou cantar assim. Hoje posso me mover no teu espírito. Eis que tudo se fez novo em mim. Obrigado, Senhor, por se lembrar das promessas que fez ao teu povo. Tua glória deixou pra me salvar. O inferno não pode evitar. Obrigado, Senhor, por se lembrar das promessas que fez ao teu povo. Tua mão construiu. Casa, tu habitas em mim. Meu coração era de pedra, a minha mente paralisou. Teu amor chegou e com força esmagou toda pedra em mim. Vou cantar assim. Celebrando a vida com Jesus.